Venha comigo se quiser viver. What is a man? My vengeance ends now. Você está na Vila Cash. Estamos aqui no primeiro Azila Cast! Aqui é o Josuke, bota uma meia hora aí no Mega Man! Aqui é o Babau, eu já fiquei 14 horas numa locadora seguida. E aqui é o Neto Mario, eu já fui dono de uma locadora. Nossa senhora! Show, eu não sabia disso, cara! Puta que pariu! Segredos, bicho! Meu Deus do céu, cara! Revelação, isso aí! Alto nível administrativo. 15 anos que eu conheço o Neto, eu nunca soube disso, cara! Passados misteriosos aí, bicho! E no episódio de hoje vamos falar sobre histórias de locadora. Vamos contar o que a gente mais jogou nas locadoras, as personalidades caricatas, histórias, mitos, micos e o que a gente aprendeu com a nossa vivência nas locadoras de videogame. Diga-se de passagem, são todas reais. É porque as locadoras, né, elas eram muito caricatas, né, e algumas delas até formaram o nosso caráter, né. Exato, em locadora não existe o Conto do Pescador. Conto do Pescador? Que é isso, cara? É apenas o conto do jogador. Ema, mas e aí? Qual vocês se lembram da primeira locadora que vocês foram? Eu lembro. Ou a primeira locadora que você viu? Eu lembro. Na verdade, eu lembro da primeira locadora que eu joguei o primeiro The King na minha vida. Essa é marcante. Essa daí é clássica. Essa daí o Neto se lembra. O cara saiu numa bela manhã de sol pra comprar um pãozinho. E aí passou. Aí olhou pro lado e tava lá. O troco do pão já era. Cara, eu tinha isso. Eu me lembro que uma vez eu tava nessa locadora aí dos arcades também. Aí tinha um cara que foi comprar a carne do almoço, só que ele parou lá. Caraca, eu me lembro disso. Aí 3 horas depois a mãe dele apareceu lá, meteu a porrada nele, perdeu um quilo de carne ali. Ele perdeu a ficha também. Engraçado que a mãe dele, ela chegou gritando na locadora, né? Desgraça! Com 18 anos, só sabe querer chocar ovo! Peraí, o que é desgraça? Gastou o dinheiro da carne com feixe! Sendo que o mais incrível era o nome do cara, que o nome dele era Ed Plus. É assim mesmo, quem nunca foi buscado pela mãe na locadora? Doido, eu separei aqui pele. Umas histórias trágicas ali de mãe indo buscar na locadora. Mas vamos lá. Vou dar um salve aqui pra galera do IPM, que foi lá onde surgiu o meu mote, esse tal do apelido de Babau, eu não sei porquê. Babau! Mas é isso aí. Eu já aceitei, agora é tarde. Muita gente lá não lembra mais nem meu nome, mas tudo bem, vamos seguindo. Salve aí pra galera do IPM. E eu também quero mandar um abraço aqui pra galera toda que tá ouvindo, que tá apoiando o Azila Cash. Porque o Azila Cash, ele surgiu pra divertir todo mundo. Hã? Eu pensava que era só os gamers, mano. Mas é pra transformar todo mundo em Azileitor, né, cara? Tu vem dizer depois que eu construo a minha pauta, mano. É isso aí. Divertindo de gamers a caixas d'água. É, apesar de ser o primeiro episódio, nós já vínhamos gravando alguns testes. Exato. E mexendo com a opinião pública. Exatamente, os pilotos. Mediante a isso, houveram várias manifestações positivas, gente adorando o cast, pessoas ligando pra pedir suas vinhetas de jogos. Só que eu não vou falar deles, porque enfim, elogio demais, não agrada ninguém. Eu vou falar do e-mail da AG, que escreveu uma... AG, mano. A.G. Aí tu deve estar se perguntando, é AG com 3 pontos? Não, não é AG com 3 pontos. Se é que você me entende, né? Pois é, se é que você me entende. E mas quem... o importante é... E quem entende já sabe, né? Aí ela começa a carta assim: vocês são foda, são do caralho. O poste está foda. Só que, porra, vocês falam muito palavrão. Eu fui mostrar a porra do cast pra minha mãe e ela achou muito foda. Só que ela me proibiu de ouvir essa merda porque vocês falam muito palavrão. Vê se vocês ajeitam esse caralho que eu quero que toda a família possa ouvir. No mais, vão tomar. Você já sabe como é. E fica a dica. A gente tá tentando falar menos palavrões, realmente. Pra quem não acompanhou as primeiras versões, o cast era bem pesado mesmo. Quase 18 anos aí a censura. Mas, atendendo a pedidos, a gente tá maneirando mais. A gente tá tentando melhorar tudo isso pra deixar o cast mais família, pra todo mundo ouvir, desde de você, as crianças e até sua avó, sua mãe, sua tia puderem ouvir o Azila Cash. Mas tu manda cada um baixar o teu. Tu não baixa um e bota pra família toda ouvir, não. Exatamente. Que é isso, não é dinheiro, não. Tu baixa um pra cada membro da família e pros amigos também. Exatamente. Mas não empresta o seu, não, senão dá azar. Isso. Temos que esperar as cartas chegarem aí, né? O pessoal tá mandando cartas, mas tem que esperar as cartas serem lidas, avaliadas. Recadinho que eu tenho pra dar também. O cast do Azila Cash, ele vai sair toda quinta-feira, viu? Então você já fique atento quando chegar quinta-feira, que é pra entrar no www.azileitor.com.br e baixar o seu cast. Maravilhoso cast. Não se preocupe, Marca que aí. Carta enviada é carta lida. Exato. Eu não garanto nada, viu? Tu que tá dizendo aí. Mas o meu primeiro contato com locadora foi numa locadora que tinha na esquina lá de casa. Era o Gustavo ali. E era uma daquelas locadoras, mas que não era um comércio. A locadora funcionava tipo na área do cara. Era uma locadorazinha residencial dele e do irmão dele. Nesse tempo que eu comecei a andar locadora, era o auge do Mega Drive ali. O cara jogava Street of Rage, Ninja Gaiden de vez em quando ali. E o clássico Sonic 1 ali, que foi o primeiro jogo que eu me lembro de ter me asilado fortemente. Me lembro até que a história da locadora dele era uma parada que todo mês ele e o irmão dele comprava duas fitas. Aí chegou num tempo que tinha tanta que ele abriu uma locadora. Mas ele só tinha... Ele só tinha um mega só? Só, mano? Pra que mais? Essa época. Caraca. Aí, a época que a hora era 25 centavos. Puta merda. Puta merda, era massa demais. Aí, dessa locadora aí, eu também tenho uma história boa. Porque eu não sei se vocês se recordam, acredito que sim. Nesse tempo de locadora, como a tecnologia não era muito avançada, não tinha esse negócio de marcar o tempo por programa, né? Era tudo anotado num cadernozinho, né? É verdade. E existe alguma que marque por programa? Tem. Eu me lembro, a velha folhinha de caderno. Aí o que acontece é que um belo dia eu tava nessa locadora, né? E é como eu disse, era tipo num quartozinho próximo da área que os videogames ficavam, tinha um Mega, um Master. Nessa época não tinha Super Nintendo, não. E eu me lembro, quando eu era criança, uma das coisas que o cara mais gostava era quando ele tava lá jogando e o dono da locadora esquecia, né? Que a hora acabou. E é verdade, cara. Ia almoçar. Dessa história do dono esquecer do tempo da locadora, eu me lembro de uma história da locadora do Bel, que era uma locadora caricata que tinha aqui na região, aqui no bairro, né? E nesse tempo, quando eu joguei lá, eu me lembro que eu aluguei, acho que uma hora na época, no Super Nintendo. E aí, quando eu olhei pra trás, que eu vi que faltavam uns 10 minutos pra acabar, eu olhei pra trás, o Bel tava dormindo na cadeira, né? É aí onde surge aquela clássica história. O cara tá jogando de dois aqui com um colega, aí o cara vê que o tempo já estourou, o dono esqueceu. O cara: rapaz, vamos trocar de fita. O cara: não, bicho, vamos não, senão o cara vai perceber que já acabou o tempo. Deixa aí mesmo. Puta merda. Ele vai jogar. Deixa lá, o cara dormindo lá, né? E E mesmo enjoado, o cara já finalizou e continuou, só pra ter aquele gosto. Essa daí eu me lembro. Agora a minha foi mais pesada, mano, porque o cara nem dormiu. Eu me lembro que eu tava jogando, eu não sei o que foi, mas já eram umas 7, meia, 8 horas. Eu sei que o cara esqueceu que eu tava lá na locadora e continuou. Naquele tempo eu era muito asilado, o pessoal já tava dormindo pela casa e tal, e eu fiquei lá jogando dentro do quartinho. É uma questão de resistência. É verdade. Pois é. Aí eu acho que deu mais ou menos umas 11 horas. Aí minha mãe foi lá na locadora e tal, saber se tava por lá. Aí o cara abriu a porta e disse: Eu já fui. Não sei o quê. Aí minha mãe tá certa. Desesperou eu lá no quartinho, asilando no Street of Rage, se eu não me engano. Olha, me deu, aí... levaram meu filho. Sequestrado. Aí determinadas horas o cara vai beber um copo d'água ali, aí me vê lá na locadora. Vixe, já vê isso aqui, não sei o que. Aí eu, vixe, acho que acabou a hora, né? Aí eu sei, mano, que a sorte que a locadora era perto ali, o cara foi me deixar em casa. Como eu era novo, nesse dia eu apanhei. Agora, desde o Street of Rage, eu me lembro que eu até instalei ele no meu iPod aqui, e o segundo chefão da fase, cara, eu descobri que esse bicho é o Supla, cara. Charada brasileiro! Então, depois tu dá uma jogada nele de novo pra tu ver como ele era o Supla, cara, o Supla com garra ele. Cara, o meu primeiro contato com a locadora foi uma coisa surreal, bicho, assim, foi... Vou contar aqui como é que foi. Olha aí. Foi... Lembra da história do pão? Fui eu. Sim. Tava indo comprar um pãozinho. Quando o cara recebe aquelas moedinhas de troco e tal. Aí você voltando pra casa aqui, quando você olha, você vê aquele negócio chamativo, uma leva de pessoas jovens entrando e saindo direto. Aham, você vê aí aquele... Aí você fica curioso. Rapaz, o que é isso ali? Aí lá vai eu entrando, o cara entra, olha aquela coisa. Rapaz, pra você ver como é tão arcaico. Os videogames eram em cima de um banquinho de madeira. Caralho. E a negada sentava numa almofada no chão. No chão? Não existia nem balcão. No chão, cara. Almofada, duas almofadas. Isso, cada... isso era num ponto comercial ou era na casa de comercial alguém? Comercial e tudo, bicho. Tá. Tinha dois funcionários ainda. Era de cara. Cara, aí eu... Passei a frequentar, depois desse dia eu passei a frequentar depois de comprar o pão todo dia e tal. Aí fui até conhecendo o dono, conheci o filho do dono, aí virou um brother meu. Chegou a comprar cadeiras. Não, aí... Continuaram com o travesseiro? Acabou a locadora e continuou no travesseiro. Caraca, cara. Mas tinha só um pessoal. Mas não tinha um lance pro cara levar o próprio travesseiro dele, não, mano. Tinha que ficar usando dos outros ali. É, isso aí era foda, bicho. Cara, às vezes o travesseiro tava ocupado, o cara queria jogar com três pessoas, aí aquela briga pelo chão. Cara, eu já cheguei a ver 5 caras jogando Mario. Os caras chegaram, fizeram a cota do dinheiro, deu 25 centavos. Botaram uma hora. Os caras fizeram e ficaram cota, lá. Fizeram a cota de 25 centavos, cada um deu 5. Cara, e os caras eram velhos, rapaz. Os caras iam ter seus 30, 28, aí. Que pariu, isso aí foi na época daquele negócio de... Como é que se chama, mano? Que o dinheiro subia e descia bem rápido. Era, mano, na época da inflação, né? Do... Ixi, os caras eram... Cara, toda fase morria tudinho. Revezava tudinho na mesma fase, que morria tudinho. Caraca, cara. Irado. Aquilo foi incrível, bicho. Aí foi passando a história, foi comprando os videogames de novo, o Nintendo já era clássico ali, você chegava, tinha... 5, 6 pessoas jogando Mortal Kombat, Ultimate. Flawless Victory. Nessa época já era o Super Nintendo, mano. Era o Nintendinho, já tava no auge lá. É, eu tinha... Tu começou tarde. E surgiu aquela história de campeonato pra ferver o negócio e tal. Os campeonatos por aqui, eles surgiram mais quando chegou o International Superstar Soccer, que foi a verdadeira febre, cara. Foi lá, começou na luta, no Mortal Kombat. Agora, aquele... Mortal Kombat eu não gostava, não. Achava. Não via muita. Eu joguei muito ele, mas era falta de opção ali. Nunca achei um jogo muito. Cara, essa locadora durou uns 3 anos ainda. Me lembro que a bicha durou 3 anos na almofada, mas foi. Caraca, 3 anos. Acredito não. O dono tentou de tudo, começou a inovar, botar aqueles bombom pra vender, aqueles pipoquinhos, saquinho de 10 centavos. Aí não deu certo, não. Com 3 anos o cabo fechou. Eu me lembro que o Bel vendia sorvete também. Sorvete é moreninha. É, cara, moreninha. O que eu só me lembro do Bel ali é que quando eu fui pra lá uma vez, eu vi o primeiro baculejo de malaca na minha vida ali, gente. Porque pro cara se orientar geograficamente, o Bel ficava dentro de um beco, né? Uma vielazinha. Cara. Que só tinha uns meninos bons. E era logo na esquina, tipo num. Era tipo uma subida, né? Tipo um morrozinho. Aí, a primeira vez que eu entrei numa locadora, isso na época eu tinha o meu Top Game, né, que era o genérico lá do Nintendinho. A primeira vez que eu entrei na locadora foi pra alugar o Mario, Super Mario Bros, cara. Quando eu entrei na locadora, tava o pessoal jogando aquele jogo do futebol, aquele arcaico, e o cara podia ir só pra Baldo cima e pra baixo. Nintendinho? É, o cara ia só pra cima e pra baixo, pro lado. Eu me ligo, esse aí. É, mas tu fazia a tática do troca-troca dos cartuchos? Como assim? Quando ia alugar? Como assim? Seguinte, isso aí eu também vi surgir assim do nada, velho. Foi uns colegas meus desenvolver esse plano aí. Era os caras já estavam. Colega meu, velho. Uns colega meu. Os caras compravam aquele Nintendinho básico que vinha com Super Mariozinho. Aí a negada dentro de um ano já enjoava, né, do negócio. Aí surgiu a tática. Os caras tiveram a brilhante ideia de fazer um cadastro lá na locadora. Rapaz, vamos fazer um cadastro e alugar as fitas pra gente jogar. Sendo que o aluguel era caro naquela época, R$2 por dia, o cara não podia pagar não, né? Um meninozinho sem ter renda nem nada. Uhum. Aí os caras tiveram a ideia, rapaz, vamos alugar uma fita aqui que a gente gosta. Diz um aí, pá, os caras pegavam a fita, faziam o cadastro, levavam pra casa. Aí pegavam aquela velha chave de fenda do pai escondida debaixo da boca. Abria as duas fitas, tirava aquela chipzinha de dentro e invertia. Caraca. Que é isso? Fechava, devolvia pra locadora como quem não quer nada. Cara. Meu Deus. Cara com cartuchão do Mario lá, mas um jogo pancada dentro. Isso aconteceu. Nunca te pegaram, não, mano? Me pegaram, não pegaram os caras, né? Ah, é, foi mal. Os caras, né? Isso, cara. Aí o negócio só descobri uma semana depois, quando. Alguém pedia a tal fita misteriosa e quando botava lá, Mario. Cara, vixi. Sendo que essa locadora aí fechou com mais de 30 Marios. É, por aí. Essa tática aí eu vi muito os caras fazerem. Os caras já iam alugar a fita lá. Quando eu tava jogando, os caras chegavam, eu quero alugar a fita. O cabo já olhava com uma cara assim, vixi, esse aí eu já sei, vai fazer a técnica. Isso. Porra, mano, nessa época eu acho que eu já peguei uma dessas tuas fitas. Eu acho que eu comprei um Ninja Gaiden que dentro era um Mario, mano. Perfect, meu. Perfeito era quando o cara alugava aquelas fitas 8 em 1, ó. Cara, isso e aí o cara ganhava 8 demais, vezes, cara. O cara. Isso aí você tira que a atividade do Babau, isso com ele 8 anos, os amigos dele já faziam isso, né? Bicho, os caras ainda tinham cara de pau de chegar pro dono da loja e dizer, rapaz, tu não tem a fita tal, não? Aí o cara, tem não. Pô, só arranja lá que eu quero alugar ela. E o cara aí cobrava. Agora isso aconteceu comigo quando eu comprei. Quando eu comprei não. Quando eu tive meu Super Mario Bros, cara. Porque o primeiro jogo que eu tive no Top Game foi o Super Mario Bros. Tu também trocou o Zinério, mano? Não. Calma aí. Foi o seguinte, eu aluguei o Super Mario Bros. E aí, tranquilo, né? Passei o tempo jogando e tal, não sei o quê. Quando chegou o dia de devolver a fita, aí minha mãe tirou o cartucho do Nintendinho, né? Ela tirou o cartucho com tanta força que o chipzinho ficou dentro, né? Do cartucho. E aí eu ganhei o Super Mario Bros lá do cara. Mas foi sem querer, foi sem querer, não foi porque tinha, tinha aquela negada que tirava a fita sem apertar o botão do meio, né? Foi. É verdade. Negada violenta, que tão puxado de uma vez. O adaptador. Será que eu sou o único cara que nunca roubei um Zinério, mano? Porra. Alguém aí lembra o nome daquele botãozinho que você apertava e tuf? É o eject. Faz sentido, né? Agora, no Nintendo, nesse Top Game, ele tinha um adaptadorzinho para os cartuchos do Nintendinho japonês, né? Porque tinha uma diferença entre o cartucho japonês e o cartucho americano. O japonês era aquele mais grandão, né? Aham, isso, exatamente, era esse daí. Só que você colocava o adaptador e a fita ficava gigante, sabe? Porque ficava aquela fita zona bem grandona, né? Cartucho, beleza. Duas em um, duplex. Eu não sofri isso, porque no meu tempo eu usava um Turbo Game. Aí na época o Turbo Game, os caras... Eu não me lembro direito como foi que eles fizeram. Eu sei que a mesma entrada do Zinero você botava as duas fitas. A única diferença é que, vamos dizer, as fitas americanas, aquelas menorzinhas, você colocava normal. E as japonesas, as grandonas, você tinha que colocar pra trás. Só que aí, cara, eu não sabia disso. Eu me lembro que uma vez eu já aluguei uma fita, era até foi o próprio Ninja Gaiden. E eu aluguei nada do jogo pegar, porque eu botava o cartucho pra frente e tal. E nisso, mano, o jogo não funcionava e eu fiquei com medo de ter queimado a fita. E eu sem coragem pra locadora pra dizer pro cara que a fita não tava funcionando. Porra, mano, negado aqui de carro souber, vão pensar que eu queimei a fita. Mais tarde. Levar outra surra ali, não sei o quê. Aí, cara, mas eu sei que eu passei o... Ah. Isso aí foi uma revelação pra mim, bicho. Eu tô lembrando agora, rapaz, eu nunca descobri qual que era aquele cartucho duplo. Agora que o cara falou que eu vim me ligar, ó. Adaptador, porra, velho. Eu vi aquela marmota em cima do videogame e disse, que diabo é isso aí, bicho? É fita gigante, né? Pois é, olha aí, rapaz, depois de... Perdeu bons tempos aí. Depois de quase 12 anos, que é que o cabo vem descobrir a verdade. Agora... Azileitor também é cultura, mano. É verdade. Azileitor é foda, cara. Depois de muito tempo, quando eu tinha alugado o Mario Bros, eu fui na mesma locadora... E aí eu vi o Tartaruga Ninja, né, do Nintendinho, aquele Tartaruga Ninja 3. E aí eu vi, caraca, cara, que irado esse jogo, briga de rua, né? Tentei fazer a mesma técnica de tirar a fita de uma vez. Macho, agora o mais impressionante, mano. Agora o que eu acho mais impressionante, acho que eu morria de medo de queimar, quebrar alguma fita, e o dono da locadora perceber, bicho, agora vocês levavam os inéditos da maior, mas nunca ninguém foi atrás de vocês, né? Porra é essa? Nessa locadora do Bel, que era a mais caricata, né, daqui da região, eu tenho uma história dela que eu... Foi um mico, cara, que eu passei na locadora, que foi o seguinte, foi na época do... que tinha lançado o Rockman 8 no PlayStation 1. E aí tinha um cara que jogava sempre lá, que era, o nome do cara era o Fabrício, né? Esse bicho sempre jogava lá, eu ficava olhando ele jogando. Teve um dia que eu passei uma hora vendo o cara jogando lá o Mega Man 8, pegando as manhas lá das armas, do qual arma derrotava qual inimigo. Essas locadoras antigas também tinha esse lance de o cara não ia necessariamente pra jogar, né? O cara passava uma boa parte do tempo só olhando os outros caras jogar. Verdade, cara. Adquirindo conhecimento. É. E aí, teve um dia que esse cara, ele tava jogando lá no Bel, o futebol, né? Aí eu cheguei lá pro Bel e disse assim, Bel, coloca meia hora aí no Mega Man. E aí eu comecei a jogar o Mega Man e eu comecei a falar com o cara, né? Eu perguntando as coisas a ele. E aí, Fabrício, que arma mata esse cara aqui? Aí, Fabrício, dá a dica aqui do coisa. Aí, Fabrício... Diz aí como é que eu passo essa parte aqui. E aí eu enchi tanto o saco do cara, que o cara falou assim... Cara, eu não sou o Fabrício não, pô. Onde é que tu tirou esse nome, pô, Fabrício? Aí eu fiquei calado, cara. Caraca, puta que pariu. Mas pera aí, quando tu perguntava, o cara te dava pelo menos a resposta correta? Não, o cara falava, não, faz isso aqui. Aí ficava lá, nada. É uma história curiosa de locadora que eu tenho, né? Ainda na época Master System, Super Nintendo, era o seguinte, que lá na rua onde eu morava, eu acho que eu era o único cara que tinha dois videogames e uma televisão própria, eu acho, na época. E aí, vai dizer... Era praticamente o barão da área, né? Pois é, mano. Aí vendo essa situação... Barão, que é... cara. Barão, só me lembro daquele programa do Barão. Lembrei agora. O do Barão. E tinha aquele cara lá, o Fanho, né? Que ele falava... E o Bolachinho também. Aí, pois consigo é. Consigo sua história. Continua. É, eu já jogava muito naquele tempo, né? E tinha uns garotos menores na rua e umas amigas da minha irmã que andavam lá em casa e viam jogando, né? E os caras ficavam olhando e tudo e tal. Aí eu tive a brilhante ideia de montar uma locadora. Na época, eu tinha poucos cartuchos. Eu acho que eu nem precisava ter muitos, porque eu me lembro que, vamos dizer, no Super Nintendo, eu alugava naquela época 50 centavos, uma hora, e só com o Mario, mano. O Mario passava de 8 horas da manhã até 6 horas da noite. Direto ali, os caras jogando. Saia um pivete, entrava outro. Vinha as amigas da minha irmã que também jogava, passava um bom tempo. Show. O cara não mais contente em ser o barão da área, queria ter sua própria locadora. É, bicho. Aí eu ainda me lembro, cara. Eu pegava uma cadeirazinha dessas normal e tal, botava a televisão em cima, lá na área, botava o videogame e puxava uma extensão. Aí eu ficava jogando ali e aparecia um pivete no portão. Ficava. Liberava pro cara entrar e tal. Tu é doido, mano. Foram tempos lucrativos ali. Minha Mas vida e aí, quanto era a hora cobrada? Era preço de locadora, mano. 50 centavos a hora. Negado dava maior valor ali. Qual foi a fatura máxima que tu conseguiu da locadora? Cara, 12 vezes 5 deu 6 reais na época. Lembrando que nessa isso, época, cara, aí, o salário mínimo era 120 reais, né? Dava até uma grana boa, cara. Foi em que época? Eu já ajudava o pai, meu. Foi em que época, mais ou menos? Já ajudava a comprar mais cartuchos, mas essa época aí, da nossa cronologia, era na época que o Bell ali só tinha Super Nintendo. É, basicamente verdade. Assim. Aí chegou o PlayStation, pronto, faliu a locadorazinha do coitado. A locadora lá de casa, na verdade, se desmanchou mais, porque, como eu tô dizendo, como eu só, até por motivos de segurança, né, eu só deixava conhecidos entrar, a locadora tava ganhando uma proporção que tava começando a aparecer gente que eu nem conhecia. Aí, o negócio começou a ficar meio perigoso e tal, os caras eram barbados de... bermudão da Smolta e camiseta querendo jogar e tal, eu comecei a me sair ali. Caramba, velho, tu também tava ficando muito folgado. O cara era o barão da área, tinha a própria locadora, ainda queria escolher a clientela. Eu tinha 8 anos, porra, como é que eu ia parar os É... Deixa eu ver uma das minhas histórias aqui, falando nessa área aí de criminalidade, do pessoal mais... desconfiado assim, eu me lembro bem que a locadora da minha área, assim, tinha uma clientela, assim, de vasta, bem complexa. Eu me lembro que lá, bicho, era um caso terrível, quando você tinha um memory card pronto, a galera já ficava de olho. Bicho, você era o cara. O cara era o rei da parada quando tinha o memory card. A galera pedia pra olhar, bicho, deixa eu ver aí, ficava olhando pro memory card e tal. Eu não deixava ninguém ver o meu, não. Eu me lembro isso que eu me lembro que eu pregava figuras no meu memory card. Eu me lembro que eu comprava Game Power e que vinha uns adesivos irados pro cara botar no memory card. Caraca, isso era classe. O meu era pintado no corretivo. Aí o seguinte, o cara jogava aqui, bicho, pra salvar o jogo, você tinha que salvar com o dedo no memory card. Porque se você salvasse e deixasse lá, 10 minutos depois, podia dar conta que não tava mais lá não, no lugar. Era o cara jogando com memória no bolso, tirava, salvava, guardava de novo. Um dia eu jogando aqui na paz e tal. Aí sobra aquele trocadinho. O cara bota a hora, sobra uns 15 centavos, 20 centavos. Aí tem aquele balcãozão de parede a parede, né? Os videogamezinhos. Uh-huh. Aí eu botei aqui o troquinho aqui em cima. Enquanto jogando aqui, deixei o troquinho do lado do videogame e tal e tal. É doido, rapaz, o tempo que eu viro pro lado pra pedir pro cara trocar o CD, que já era o PlayStation, aí o cara já tava evoluindo. Cara, rapaz, eu quero trocar o CD. Foi o tempo que eu vi só aquela mão. Passou a mão nas moedinhas, o cara na cara de pau, velho. Se levantou, foi até o balcão, bota mais meia hora ali no meu. Porra, mas a locadora também é barata, viu, bicho? Cara, com 15 centavos esperando uma meia hora. Rapaz, eu fiquei olhando assim, abismado. Aquilo foi minha primeira. Praticamente um furto aí. O cara foi assaltado, violado, foi? 25. Pô, o cara foi assaltado, bicho, na hora, assim, na cara de pau, na boa. E o guri devia ter nem uns 10 anos. Coitado. TV, né, cara? Bicho, aí eu fui lá, aí eu, ei, velho, essa moeda aqui era minha, rapaz. Aí o cara, era tua, tava ali. Aí o cara, foi mal aí, bom jogar de dois. O cara ainda convida pra atar as pazes, bicho. Foi uma coisa assim que eu não esqueço, não. Foi um negócio muito louco. Ah, então Deporto ficou amigo do cara. No final da história, acabou minha hora e eu fiquei jogando de dois com o Caba. Mas foi ele que te ensinou o lance de trocar os Ineris? Não, aí foi uma coisa mais avançada já. Vocês já assistiram Piratas do Caribe 1? Já. Sou fã dessa série. Eu tô imaginando a tua locadora, bicho, como se fosse tortuga ali, né? O cara chegando lá na locadora, bicho, uma visão do inferno, ninguém de ninguém. Cada um por si ali. Agora o fato mais inusitado foi um roubo externo que houve lá. E começou a surgir os PlayStation, aquele valor, né? Aí começava a vir aquela negada, os roubadores noturnos. Aí eu me lembro bem. A locadora tinha forro e tal, aquele forrinho de gesso, mas sempre tem um bloco que é solto pra poder o pessoal subir e ajeitar o forro, né? Aí já tinha aquele histórico do pessoal entrar à noite, o ladrãozinho entrar, levava um controle, um videogame, tal, uma coisa. Aí o dono já tava ficando puto, aí ele desenvolveu uma tese, né? Ele, rapaz, eu vou parar com esse negócio, é agora. E isso ele contando pra gente, os frequentadores mais assíduos da locadora, aí ele contou o plano dele, né? Ele disse, rapaz, o cara toda vida de esteira aqui, umas 5, 6 esteiras, passa pelo buraco, tira a tampa do forro e entra. Mas dessa vez eu vou pegar o cabo. Olha aí o plano do cara. O cara, rapaz, pegou uma tábua, mais ou menos do tamanho do buraco lá do forro. Encheu de prego a bicha. Tacou o prego na bicha até... Parecia aquelas... aquelas parrilhadas... Aí o cara, rapaz, eu vou botar essa tábua aqui embaixo do buraco, eu quero ver esse cabo pular pra ele furar os pés tudinho. Aí no outro dia eu vou saber quem foi. É isso, mano, o cara arrumou uma arapuca, mano, pro ladrão. Rapaz, foi... O pessoal saiu acreditando que aquilo ia dar 100% certo, pessoal. Rapaz, esse cara... Muito cara louco, é vamos saber quem é o ladrão. Devia trabalhar na SWAT. Isso, na manhã seguinte, né, as locadoras geralmente abriam 8 horas, só tava cheio de moleque em frente, que era pra ver quem era o ladrão. Esperava chegar lá e tava acabando no chão. Todo isso aqui. Oh, aquela cara, multidão, cara. 8 anos querendo ver o cadáver. Aquela multidão querendo ver o cara se lascando, cara. Aí lá vem o dono daquela paratizinha ano 90, vulgo seu Milton. Aí... Se tira achou, aquela pegada, né? Toda do portão, é. Aí abre. Isso é um negócio tudo se espremendo pra ver quem era que ia ver primeiro, né? Quando o cabo abre, rapaz. Tá aquela cena. Uma coisa incrível. Olha a genialidade do ladrão. O cara desforrou a telha normalmente, como fazia. Passou pro forro. Quando chegou no forro que ele tirou a tampa do forro, ele viu aquele negócio lá embaixo, né? Aquela tábua, rapaz, cheia de prego. Rapaz, o cabo quer me pegar. Pera aí que nem assim não. O cara simplesmente pregou a tampa do forro e jogou em cima da tábua dos pregos. Pronto. Olha aí. Fim de papo. O cara pulou, pronto. Pegou tudo que queria e voltou de novo. Ladrão era o verdadeiro ninja, viu? Rapaz, na época eu me lembro que ele até deixou um recado escrito em cima da mesinha. Eu não me lembro qual era o recado, mas ele deixou um recado. Devia ser, nem me pegou, otário. Mas isso aí é como já diz o Egberto, mas é só um ninja pra matar outro, mano. É, foi uma coisa de louco isso aí, rapaz. E aí, mano, a cara do dono da locadora, os caras esperando encontrar um cadáver, chegaram lá sem videogame. Fica imaginando, a cara do dono da locadora se achando lá. Porra, meu irmão, sou gênio, meu irmão. Isso aqui vai ser foda, cara. Você jogava Resident Evil 3 aqui, bicho, a semana todinha, tacava o dinheiro da passagem, do troco da passagem do ônibus. Quando ia na outra semana, o cartucho sumia, a fita sumia. Fita não, o CD, né? Aí o cara, porra, velho, cadê meu CD? Roubaram. Aí era lasca. Aí a negada queria ver os coros do ladrão, né? Tava vendo um bicudo assim, isso aí é pelo Resident Evil 2. Pá, isso aí é pelo... Minha gravação lá do futebol, meus bonecos editados. Era essa aí a ideia. uma locadora que eu frequentava muito. Era uma locadora de arcade que tinha aqui perto de casa, né? Quase na esquina aqui perto de casa. E aí a locadora do cara era no The King of Fighters 96 que a gente jogava lá. Muito massa. Eu me lembro que esse arcade, ele tinha um defeitozinho, que isso foi até o Marcinho, cara, que falou pra gente. O Marcinho era um cara asilado, altamente asileitor ali. Nível inclusive, máximo. Se você digitar asilado por videogames no Google, a foto dele aparece lá. Tem um link aí no post pra mostrar a foto do cara. Você pode clicar pra ver a cara dele aí. Eu ia até separar pra falar um pouco mais depois dele, mas depois a gente fala. É, mas ele falou o seguinte, cara, se tu tacar umas porradinhas do lado do arcade, cai uma ficha de crédito no arcade. E aí ficava aquela coisa assim do cara, cadê o dono? Tá olhando? Aí tá não. Aí tem um monte isso aí já era no tempo do Patito. Era. Caraca. E aí tinha ficava... Um truque alternativo que era amarrar uma linha na ficha, alguém já viu essa? Eu nunca consegui fazer isso, alguém... Eu também não, mas eu já vi um indivíduo fazendo. Deu certo. Já amarrava uma linha, bicho, jogava e puxava. Macho, mas deixa eu dizer, esse mito aí é errado. Sabe por quê? O segredo era o seguinte, mas ainda me lembro. É, tinha uma locadora, eu acho que tu se lembra, mano. Lá no Bosque dos Bandeirantes. Aonde é? Mas era uma locadora assim, mano. Tu imagina num mercadinho e o cara botava o arcade lá de fora, certo? Aí o que é que acontece? O mercadinho funcionava de segunda a sexta e era de frente pra um condomínio. Só que como o dono do mercadinho vendia muita ficha, no domingo ele fechava o mercadinho, deixava o arcade do lado de fora e pedia pro vigia do prédio da frente tomar de conta. Pra quem roubar, não zoar o bicho, beleza. Aí o que é que os caras da turma faziam? Dava duas carteiras de cigarro pro vigia, pegava uma ficha, tu se liga. Subordava. Liga amarela. Liga amarela. Uh-huh. A negada amarrava, jogava e ficava puxando. Porque o elástico, mano, ele era mais fácil. A ficha caía e com o próprio impulso voltava. Aí os caras ficavam lá, dava 75 créditos e pronto, ficava só revezando. Só teve um dia, isso aí todo domingo acontecia, uma galera e o Jim e o próprio Marcinho, que eu tenho uma forte crença que os poderes deles surgiram desses domingos aí lá nos Bandeirantes. Aí o que foi que aconteceu? Um belo dia, todo mundo lá jogando, numa boa, meu irmão, o dono do mercadinho apareceu, cara. Quando eu virei pra trás, mano, que eu vi o carro do cara parado, eu saí correndo porque eu não tava jogando. Mas tu imagina os seis caras, mano, correndo em alta velocidade, o cara gritando. Eu não me lembro não, mas eu acho que até um arma ele puxou e começou a atirar. Os créditos ficaram lá. Porra, mano, porra. Ele deve ter jogado os créditos aí. Ele o vigia lá. Porra, desse dia. Depois desse dia o pessoal parou com esse lance aí e se você ouvir a história da liga na ficha é verdade, eu vivenciei essa época aí. Da linha também eu já vi falar, essa da liga aí eu nunca tinha ouvido não. Da linha não, da liga funciona. Da linha eu já ouvi falar, mas linha eu nunca vi na prática não, da linha. E tinha preferência, era aquela linha 10 de empinar raia, piba. Ainda tinha especificação, cara. Mas por isso que as locadoras no teu bairro quebraram, porra. Porque todo locador que abria, vocês achavam um método de roubar o cara, mano. Era uma mudança drástica de locadora. Depois dessa locadora das almofadazinhas, não durou muito tempo, não, as que vieram. Até surgiu o seu Milton, aquele da história que eu tava contando, que era o cara era quase um... Tinha quase um império de locadora, bicho. O cara tinha três locadoras no bairro. O cara dominava o comércio. A vida do cara era só andar em locador, ele devia ser tipo um deus, mano, pra vocês. Rapaz, a negada já tava se inspirando nele quando crescesse, que o cara tinha um carrão lá, pra época era bom, né? Paratizona 87. Negada, rapaz, eu quero ser que nem esse bicho. Um Opalazão, uma locadora que era o maior enxame também, era a locadora do véi. Essa locadora o Neto sabe. A locadora do FPS. Esse véi, cara, ele era cheio de... Macho, ó, é só tu imaginar o seguinte, mano. Um cara que tem um estilo de vida inglês, um senhor de seus 70 anos e a sua esposa. É verdade. E do nada o cara resolve botar uma locadora no meio da sala dele. Sei lá por quê. Ele era muito conservador, assim, nos princípios dele. Mas, cara, a locadora dele tinha até regras, cara, na parede pregada. Controle interno, era. Meu irmão, tinha uma cartolina, mano, de uns 50 centímetros só de coisas que você não podia fazer lá dentro. E eram as coisas absurdas, o cara não... Se o cara derrubasse o controle, perdia meia hora. Se o cara xingasse alguém, o cara falasse palavrão, perdia meia hora também. Se o cara botasse o pé na cadeira, perdia meia hora. Se o cara entrasse sem... O cara não podia entrar sem camisa, né? Se o cara fosse judeu, perdia meia hora. E o cara também não podia fazer muito barulho ali. Porque de vez em quando a senhora desse bicho aí tava dormindo ali, aí podia acordar ela, não. Se você fazer as contas e ver que o menino daquela época fazia tudo isso que vocês estão dizendo, o cara tinha que começar no mínimo com 10 horas, pra quando fosse perdendo ele jogar pelo menos meia. E eu me lembro que o Super Nintendo na locadora dele era tipo chumbado, né, numa peça lá de metal, alguma coisa assim. É porque ele já tinha dado uma volta ali no bairro do Babal, mas ele já tava por dentro de como é que era o esquema e tal. Contatado os colegas dele. Rapaz, pô, esse cara, essa locadora de seu Milton foi muito inovadora. Eu me lembro, um ponto importante na história das locadoras foi que surgiu com ele. Porque ele, já que ele colocou essas três locadoras, aí surgiu aquela velha história de terceirizar a mão de obra. O cara já não dava conta sozinho das três, terceirizou. E aí? Como é que era isso? O cara escolhia um verminoso da época, assim, a dedo, um que ele achava mais confiável. E aí pagava 12 conto por semana, pro cabo ficar lá de 8 da manhã a 10 da noite. Mas tu vê que o seu Milton aí era um baita empresário. Porque foi que ele pensou, não, mano, vamos pegar um desesperado aqui que trabalha até de graça pra passar o dia na locadora. A gente dá 2 contos por dia, que é só o do sanduíche ali, e tô nem vendo. Só do pãozinho. A negada fazia a fila pra trabalhar. É muito comédia lá. E foi lá que eu tenho uma das histórias, digamos assim, censurada. Eu tenho uma história até censurada. Caraca. De lá. Que começou justamente aí, com esse negócio de terceirizar a mão de obra. Olha aí o horário, mas pra ver se dá pra falar disso. Já passou da meia-noite ali. Rapaz, é um caso sério, rapaz. É um caso sério. É, dá pra falar. Já é mais seguinte, de meia-noite. Geralmente esses terceirizados, eles botavam uma negada mais velha, maior, assim, que era pra intimidar os pivetes, né? Que quisesse fazer alguma coisa errada, aí os caras já eram maiorzinhos e já intimidavam. Esse bicho era tipo xerife, lá da área. Era, o cara era respeitado, não era qualquer um que desrespeitava dentro da locadora, não. E geralmente o cara que ele colocava era um outro marginal, né, que o cara botava lá. E o cara roubava o dono e tava lá, né. Vai. É aquela aí, coisa, né, se não pode vencer... Verdade. Rapaz, aí era o seguinte, eu me lembro que do lado tinha uma casa lá que moravam tal, os pessoal ia mais pra olhar, sabe? Aí eu me lembro que na época eu vendia, tinha um freezer aí lá cheio de porcaria dentro pra vender e tinha aqueles din-dins que era industrial, né? Din-din de castanha. Vulgo garrafinha, não é aquelas garrafinhas que vinha um suco aí colorido dentro? Caraca. Uf, me lembro, é o cara terminava de chupar, ficava só água lá dentro do jeito. Eu me lembro que era 10 centavos na época, né? Era aquele do jacaré, do celular, né? É, aquele que se vendia no colégio, mano, era Gucci Gucci, eu acho uma parada dessa. E tem várias denominações, né? Dependendo da região, aí a gente... Tem várias nomenclaturas. Continua. Aí o seguinte... O que é que tinha dentro desse negócio, cara? Isso, um cara que trabalhava lá na locadora. Tal. E aí? Aí veio o gol. Por incrível que pareça. Pariu. Uma garra. E aí a negada lá dentro da locadora vindo a história, né? O cara dirigiu-se aos portões. E a negada tudo lá dentro, jogando. Aí tinha uns 5, 6 videogames ligados, a negada jogando. Rapaz, o cara... Que mundo é esse? É isso, cara. Ei, bicho, você não te traumatizou, não? Bicho, eu fiquei assim, que mundo é esse, meu? Que mundo é esse? É isso, cara. O cara veio assim que... negócio sério, mas nessa época eu já tava maiorzinho, já entendi um pouco como é que funcionava o esquema e tal, mas isso aí foi um fato... Ficou só preocupado com a tua hora, hein, diz a verdade. Sei que o fato repercutiu no bairro e acabou o cara sendo demitido, bicho. O cara foi demitido, levou uns... Ai, ai, ai. Mas agora na locadora do véio, eu me lembro de uma história que eu fui barrado na locadora dele, porque o que... A véio tava sem camisa... O seguinte, eu jogava muito na locadora do Bel, né? Jogava direto lá. E aí, sempre que a locadora do Bel tava fechada por algum motivo lá, sei lá o que era, eu ia lá pra locadora do véi. Eu sei que chegou um momento que o véi, ele disse assim: não, tu não pode jogar aqui não. Aí eu, por quê? Ah, tu fica, só vem pra cá quando a locadora do Bel tá fechada, não sei o quê. Pode entrar aqui não. Bicho, vou deixar não. O véi era passional, é? Aí o cara não me deixou entrar na locadora porque eu jogava lá no Bel. Tu é do lado lá do Bel, não sei o quê. Pode jogar aqui foi não. Foi nessa época aí que começou a guerra das locadoras, não foi não? Isso é quase cruel, bicho, um negócio desse. Pois é, cara, não deixar o cara jogar ali, matar o... É porque eu não sei como é que era lá na tuas áreas, babá, mas pelo menos aqui por onde eu morava, num raio de 1 quilômetro, existiam umas 8 locadoras, mano. É verdade. Lá no meu, o seu mito dominou o império. O império era todo dele do bairro. Ou era seu mito ou era nada. Quem dominou o império aqui, eu acho que foi o Tony, cara. A locadora do Tony era a mais conhecida do bairro. Mas aí tem um adendo, né, bicho? Que a locadora do Tony, você imagina o Tony aí estilo um Don Corleone. Né? Ele era o Don Corleone das locadoras. Porque tu é doido, bicho. O Tony era o tipo da locadora que você viu o Tony. Ele era aquele cara manso, gente boa, mas que impunha uma moral, bicho, dentro da locadora, que se você visse o naipe da galera que andava lá e que tinha medo dele, cara, era assustador, bicho. Porque a locadora, ela era localizada próximo a uma favela, cara. E aí, já imaginou quem é que andava lá, né? Era só os garotão, o mansinho, né? Não, o pior não era isso não, mano. O pior era que vinha caras mais perigosos de outros bairros pra disputar lá no Tony. Isso era um assustador. Só que... Não, é porque só botando um adendo, já tinha aquela malaca do jogador, que com certeza vocês fizeram. Vamos dizer, você tá jogando lá, aí o cara, acaba aí. Não, mano, pera aí, deixa eu só salvar aqui, né? Que é pro cara arrancar aqueles 15 minutinhos a mais, né, e tal. Verdade. Daquela jogada gratuita. E aí o Tony... Mas o Tony não rolava isso, não. O Tony só falava, acabou aí, rapaz. Aí o cara, beleza. Mas o que é que esse cara fazia? Rapaz, eu não sei não, mas... Não somos assassinos, apesar do que pensa o agente funerário. O cara... Bicho, era um negócio tipo de aura, sei lá, mano. Mas eu tô dizendo a locadora do cara, bicho. Se tu visse o ambiente, tinha tudo pra ser uma locadora estilo a tua aí, mano. Uma terra sem lei, cada um por si. Mas só a figura do Tony estando lá, mano. Não sei porque o cara botava ordem lá na parada. Era meio sobrenatural, cara. Era... O cosmo do Tony era violento, cara. O cosmo dele... É tipo aquele lance de anime que tem um cara fodão, só que chega um cara que lança só um olhar, aí o cara fica na dele, bicho, mas esse cara aí é perigoso. Digamos que o cara nasceu pra ser dono de locadora. É verdade, cara. E ele era o rei da locadora aqui do bairro, cara. Porque eu me lembro que as primeiras coisas que surgiam na locadora chegava primeiro no Tony pra depois chegar nas outras locadoras. Isso aconteceu no Super Nintendo, aconteceu no Play 1, Play 2. e por aí vai. Tudo chegava primeiro agora lá. Eu me lembro, mano, que o Tony tinha uma moral tão grande que eu me lembro que teve uma vez que a gente foi alugar, mano, não sei o que foi lá, se foi um videogame ou se foi um DVD. Eu sei que a gente não andava muito lá, porque o Tony, como a gente disse, era uma área barra pesada ali do bairro, aí ninguém andava. Eu sei que a gente foi lá e parece que foi tu, foi eu só dei o nome, né, pra ele. Não, mano, a gente quer alugar, não sei o que, como é teu nome? O cara alugou e levou ali, numa boa, não precisou fazer ficha nem nada. Verdade, o cara perguntou. Dado o poder do cara. O cara perguntou só. O cara perguntou só assim: onde é que tu mora? Ah, não, eu moro bem ali assim, não sei o que. Beleza, o cara só falava isso. Pode levar. Porque ele já sabe, né? Se a mercadoria extraviasse, bicho, ele mandava matar sua família inteira. Eu tenho uma história triste, mano, de memory card. Eu me lembro, mano, que na época do auge do memory card, eu jogava muito Final Fantasy na época do PlayStation 1. E aí, mano, como o verme era muito grande, eu me lembro que num carnaval, eu passava praticamente o carnaval todo dentro da locadora ali. E eu não andava com nada, andava só com memory card, o dinheiro da hora, beleza. Aí, bicho, o que eu me lembro de memory card que marcou minha vida, cara, foi o meu primeiro assalto, bicho. Eu tava vindo da locadora, mano, altas horas da noite, umas 10h30, se eu devia ter uns 10 anos, só com memory card no bolso, mano. Aí eu vim e tal, um cara me trancou na bicicleta, aí, carteira, não sei o que, eu não tinha nada, só tinha o memory card. Falei, não tem nada não, não sei o que, já saí de perto do cara, aí, o cara, bora, mano. Aí bateu no bolso, pegou o memory card, bicho. Macho, eu fiquei revoltado. O cara saiu voado na bicicleta. Nisso o cara tava armado, né? Aqueles tempos era seguro, mas o pessoal ainda andava com pistola. Eu sei que eu ainda corri atrás do cara, desesperado, atrás da minha memória e nada. E o pior que o memory card na época, cara, era até barato. Era uns 15 conto, eu acho, uma coisa assim. Só que dentro do memória, bicho, tinha uma memória minha do Final Fantasy 8 com 50 horas de jogo. Que era o verdadeiro tesouro. Pois é, bicho, e tinha aquela disputa de locadora, que quando chegava um jogo novo e o pessoal era verminoso, tinha aquela disputazinha de quem finalizava primeiro, quem tinha mais itens na memória, e eu tava ali no páreo da locadora, aí perdi o memory card, eu quase fiquei depressivo. Falando em memory card, eu até lembrei de uma história minha aqui, daquele... Tinha aquele grupinho de amigo que você convivia mais, no meu caso eram quatro amigos que eu andava muito com eles. Aí surgiu aquele duelo que tinha no Winning Eleven 3, no Play 1, na época que surgiu o futebol. A galera... Tinha aquele negócio de editar os jogadores, né? Aí o pessoal criava aqueles campeonatos em caderninho mesmo e tal, você podia comprar os jogadores, o pessoal editava do jeito que queria... E eu me lembro que no memory card só cabiam 22 jogadores. Era o limite que você podia editar. Uhum. Aí nisso tinha um dos nossos colegas que era... Coitado, era sempre menos privilegiado. A gente enganava o coitado de vez em quando. Aí era o seguinte, a gente... vez em quando. O pessoal ia jogando e comprava seus jogadores e a gente editava lá e tal. Se você dividisse os 22 pelos 4, né? Dava 5,5 pra cada um. O cara fazia 5 jogadores. Sendo que a gente dividia só por 3. Aí eu era mala aqui. Se esse nosso colega que era facilmente manipulado, o pessoal, ao invés de editar o jogador pra ele, mudava só o nome do jogador, que não tinha limite pra você gravar. Digamos aí, o cara pegava o Flamengo, aí pegava só o goleiro e mudava. O cara comprou o Chilaverte, a galera mudava só o nome e deixava lá o mesmo goleiro pro cara. E a gente comprava jogador, botava os cabos tudo 9-9 e detonava no jogo lá. O cara, rapaz, esse goleiro é muito ruim, não quero mais esse goleiro não, vou comprar outro. O cara, não, bicho, que esse maldade, goleiro aí, a gente fica com ele mesmo. Rapaz, era uma máfia muito louca isso aí. Dessas histórias de... Memory card criava muita desavença, me lembro, muita desavença na época. Essas histórias de memory card, eu lembro que na época o cara jogava RPG na locadora e era... Era um absurdo você jogar RPG na locadora, porque o RPG ele tem um mínimo de horas que o RPG tem, é de 20 pra cima, né? E aí o cara... Da época PS1, acho que é mais ou menos esse tempo. O cara começava a jogar, o Alundra, por exemplo, que eu joguei muito na locadora do Bell. Começava a jogar lá e tudo mais. Quando eu ia no outro dia, cara, pra continuar a memória, o cara tinha apagado a memória. Ficava bicho, puto. Bicho, isso aí acontecia muito. Porque eu já tava longe que só uma porra no jogo. E aí eu perguntava pro Bel, o que foi que aconteceu aqui que não, a memória não tá coisando aí? Aí ele disse, não, cara, eu apaguei pra poder editar meus jogadores ali no futebol, não sei. Agora eu me lembro que eu também jogava nesse esquema, mas toda vida eu fazia assim, eu salvava a mim e deletava de alguém, só pra garantir ali. Isso é até um ponto legal pra gente pesquisar aí, qual será o jogo do PlayStation 1 que ocupa mais blocos no memory card. Eu acho que é o Diablo. Eu acho. Diablo. É porque eu me lembro que o Diablo pega um memória inteiro. Se tiver algum que pega dois memórias aí que vale a pena, cara, falar. Tu, Babau, tem alguma história de arcade? Arcade, rapaz. Arcade eu não jogava muito, não. Só via a negada jogando ali no shopping. Tinha padaria. Até padaria, no meu bairro tinha que tinha. Padaria justamente pra galera comprar o pão e o troco já inseria na máquina. Padaria com arcade dentro. É. Cara, isso. Mas o arcade era do seu Milton também. Aí já era outro ramo do Império. Cara, mas isso é genial, cara. Isso é uma jogada de marketing genial. O cara botar um arcade lá no dentro da padaria, cara. O cara percebeu que... Agora de história de arcade, bicho. Eu juntei duas pautas aqui pra falar dessa, porque eu me lembro. Não sei se com vocês acontecia isso, que o cara era habituado a jogar naquela locadora de bairro dele, né? Só que sempre existiam, tipo, umas locadoras lendárias, que eram longe pra caralho, que, vamos dizer, na época que todo mundo jogava Super Nintendo, aparecia uma locadora lá no centro da cidade que tinha um Sega Saturno. Aí o cara organizava, tipo, uma excursão pra ir lá ver como era, não sei se vocês pegaram isso. Eu lembro que no Bell tinha um 3DO. Pois é, no meu tempo foi o seguinte, todo mundo jogava Super Nintendo, né, e tal, e era uma maravilha. Aí eu sei, cara, que surgiu num shopping lá no centro da cidade, no shopping Akayaka, um tal de The King of Fighters 94. Clássico. O pessoal só jogava Art of Fighter, Fatal Fury. Aí chegou um maluco e disse, rapaz, ó, tem um fliperama lá que o cara joga com três caras de uma vez, mano. E tem todo mundo, tem o cara do Fatal Fury, Art of Fighter, tem a mó galera, tem uns brasileiros. E eu era pivete nessa época, tinha uns 10 anos. Tu é doido, mano, chuva negada. Não, a gente tem que ir, eu sei, mano, que organizou uma caravana de umas 8 pessoas, mano. Esse aí é o do clássico Neo Geo, era? Era um Neo Geozão arcade, mas isso até hoje tá na minha memória, mano. Um shoppingzão antigo, destruído o shopping naquela época. Mas o shopping não tinha nada, só essa máquina de arcade 94, que ficou quase um programa. Dos jogadores mais azileitros aí, clássico, Marcinho, o Jim ia na época também. Tu é doido, o pessoal se juntava, ia nessa locadora aí. Não era locadora não, era no pátio lá, de um mini shoppingzinho. E o pessoal passava a tarde. E nisso, cara, era interessante, porque nessa época eu acho que só tinha esse arcade na cidade, ou era o mais conhecido. E vinha gente da cidade todinha. O cara criava uma network gamer imensa, porque quem era bom no jogo e quem queria testar a habilidade dele, se reunia lá. Porque o cara da padaria que botou a padaria perto do arcade ali, porque os caras ali o dia todinho com fome comiam um carioquinho e tal. Lá no meu foi o contrário, né? O cara da padaria botou o arcade. Irado. Então, o primeiro contato que teve foi no 94. Com arcade, sim. Eu sou desde os primórdios das gerações. Caraca. Qual? Irado. Outro grande competidor com os arcades, né? Mas eu não tenho aquelas... mais de 30 anos, viu? Dica-se de passagem. Aquelas máquinas de bingo. O cabo botava dinheiro, escolhia a seleção, o país... Apertava. Vixe Maria, mano. Tinha gente que era viciado naquilo de uma forma que já tava identificando, era um padrão, mano, aquela máquina. O cara sabia até o horário que. O número de ficha que era pra poder ganhar. Eu me lembro disso aí, cara. É, quem não sabe, acho que ninguém conhece, aliás. Mas o Patito, ele era uma locadora de arcade, cara, que ele começou com esse negócio de máquinas de caça-níqueis, né? Era tipo um cassinozinho mais light. Né? E aí o cara... Cassino juvenil, né? É, verdade. O cara colocou uma máquina do The King of Fighters 97. Só que o primeiro contato que eu tive com o arcade foi numa locadora que tinha perto de uma churrascaria aqui perto de casa. E aí eu joguei o The King of Fighters 97 pela primeira vez na minha vida. Eu me lembro dessa daí. Puta merda, que jogo foda, cara. Eu comecei a jogar com o Iori e já peguei o personagem, né? Pra... Esse vai ser meu personagem. Aquele velho trio Terry Bogard é o Robert. Robert Garcia e aquele outro do Furacão, como é? O Benimaro. Joe Higashi. Joe Higashi, era. É o clássico, o cara botar Joe Higashi, Robert Garcia e o Kill. Só que o meu trio foi o... Porque esse teu trio aí eu nunca vi. Rapaz, era clássico. Acaba que, principalmente quem não sabia jogar, botava logo esses três. E lembro que o trio clássico... trio clássico era o Benimaro, o Iori e o Robert, no 97. Esse trio aí era que uma voadora e uma sequência era meio live. Isso aí era pra galera experiente, quem já sabia os comandos. Quem não sabia, pode crer que botar esses três que eu disse. Eu tô entendendo a tua lógica, porque esses três aí, o cara endoidando, saía muitos golpes. Joe Higashi era só o cabo turbinar o botão que saía alguma coisa. Só que o meu trio no The King of Fighters 97 era o Iori, o Terry e o Ryo, do Art of Fighter. Só que esse trio, ele se perpetuou até hoje, cara. Em todos os The King of Fighters, eu sempre escolho eles três. Porque... No The King, eu escolho o Xingu e mais três. Tinha aquele velho apelão que botava o Clark e tentava matar o cabo só naquele soco concentrado. Era o jogador de agarrão. Os caras só jogavam com agarrão. Acabou aí, peraí. Pega a distância aí, vamos testar um negócio aqui. O cara se afastar, tuf, preparava o especial. Essa também, né? Meti a porrada. E o cara e vale. Coitado do inocente do adversário tentar defender, dá em nada. Isso na época, um amigo nosso, o Theo, ele tinha uma locadora dele que tinha um The King of Fighters 97 também. Eram duas locadoras que tinha. Era essa locadora que tinha perto da churrascaria, né? E aí eu jogava lá no Theo. Quem jogava lá era o Theo, o Marcinho, mais uns outros caras lá. Eu acho que andava o Jim também, que era os caras clássicos, e o Júnior jogando lá na máquina do Metal Slug. Diga-se de passagem, o Júnior era o dono da locadora e não desocupava o arcade ali. É verdade. E aí o... Beleza, né? Eu era o pato, né, da locadora. Sempre perdia pra todo mundo. Eu perdia pro Theo, cara. Puta que pariu. E aí eu desistia. Se eu perdesse pro Theo, eu não teria dado continuidade no jogo. E aí beleza, né? Beleza, dei um tempinho e tal, comecei a jogar o The King of Fighters 97 na locadora da churrascaria tal, aí, e... foi um momento tipo Rock Balboa, né? Verdade. Treinando ali secretamente, sem ninguém cara, ver. Cara, só escondendo ouro. E aí eu comecei a treinar com o Iori, Terry, o Ryo. Aí beleza, treinando. E aí eu voltei na locadora do Theo, coloquei... Com sede de vingança, né não? E coloquei uma ficha, aí o Theo chegou, na época a gente não era amigo ainda, né? Aí vocês eram rivais, né? E aí o Theo colocou uma ficha também, né? Ele era o dono da locadora, botou uma ficha só pra... Diga-se de passagem, dá pra vocês imaginar o fim que a locadora levou com dois donos jogando 24 horas na mercadoria. É daquele velho mala que o cara jogando aqui pra treinar, o cara chegava por trás, tacava a ficha e... Na época o Theo chegou com a cara de malaco, ó. Eu vou botar a ficha aí, versa aí. Não, pode botar. Tinha uns que nem avisava, né? É, já botava direto. E aí? Boiola! É, sei que esse já botava direto aí vai ser editado, porque... E aí, o cara colocou o verso, e aí beleza. Se achando, né? Achando que ia ganhar e tal. Levou um mod de pizza lá tão grande que ele ficou impressionado. Ele... Caralho, já vê isso aí? Onde foi que tu fez isso? Como foi que tu fez isso aí? Foi tipo aquelas cenas do Hermes e Renato, é que o cara fica boca aberta. Isso aí foi depois do cara ter descoberto como é que escapava dos especiais, foi? É, depois o cara aprendeu a usar esquiva direitinho. É, o cara queimava um especial. Nunca mais depois o Theo. Podia ter gastado 20 conto na locadora da churrascaria. Nunca mais o Theo ganhou de mim depois dessa. Até hoje ele nunca ganhou mais de mim. Nessa época, cara, na época dos arcades, surgiu a locadora do Patita. E era a locadora mais conhecida de todas, né? Isso na época. Era praticamente um templo do KOF lá. Era, cara. Por quê? Ele começou com The King of Fighters 97, né? O cara foi tão sagaz de um jeito que quando surgiu The King of Fighters 98, foi surgindo 99, surgiu 2000, então. E ele acumulando os arcades lá. É, e ele comprou o The King of Fighters 2000 na época, e aí ele teve uma época lá que o Patita ele entrou numa onda freak tão grande no The King of Fighters que o cara resolveu comprar todos os The King of Fighters. Pra alegria dos Azilators de plantão, né? É, no, um belo dia a gente chegava lá, tava 96, Winner! Outro belo dia já tava 95 lá, Winner! Aí puta que pariu, Patita vai conseguir. E aí tem uma história lá dessa locadora do Patita, que eu sempre levava 25 centavos pra jogar uma ficha, né? E tinha um cara lá, que era o garotão de lá, que era o Ribeiro. Puta que pariu. Esse Ribeiro, ele era o pato da locadora, né? Mas diga-se de passagem, tu imagina sendo uma galera de 14 anos na época, e o Ribeiro, bicho, era um pedreirozão. Bombado, pai de família, bigode, que ia lá pra disputar com a galera. Ele era tipo Golimar, vocês já viram Golimar? Vocês já viram Golimar? Deixa eu passar a foto pra vocês aqui do Golimar. Peraí. Se eu Vixe, encontrar um... Idêntico, mano. Golimar! É ele, cara. De onde foi que tu achou esse Golimar, mano? São é zumbi. Pronto, mano, o Ribeiro era idêntico a essa fotografia aí, mano. Você imagina essa fotografia aí com um cara bombado que só andava de bermuda sem camisa. É o Ribeiro. E aí o cara jogando versus comigo, né? Eu sei que ele entrou numa onda lá de querer me derrotar. Eu vou derrotar esse cara, vou derrotar. E aí botava fichas e mais fichas e nunca conseguia me derrotar, né? E aí eu joguei, cara, 2 horas direto contra ele. Ele querendo me derrotar e não conseguia. Sendo que o Ribeiro, cara, como todo vilão de locadora, não sei se tu pegou essa fase dele. Era assim, você jogava, aí tava ganhando dele, você ia aplicando uma sequência, ele rebolava pro lado, né? Porque ele tinha uma força física maior. Você jogando, ele lhe segurava, botava fora da locadora e voltava correndo pra dar uma sequência no cara. Ele velho truque do pause. Ele... É, você tava ganhando dele, né? Ele dava aquele escorão assim, pá, pra você cair meio de lado. Mas eu me lembro do Ribeiro, que foi uma briga que teve na locadora, cara. Essa história é demais, cara. Baralho, essa daí foi clássica, mano. Se a negada tivesse gravado, mano, dava um UFC essa bicha aí. Porque tinha um primo, eu acho que era namorado da prima de um amigo nosso, né? É. E o nome desse cara, só pra vocês terem uma ideia, era o Fábio Bombado. O nome dele era Fábio Bombado. Aí, nessa época, jiu-jitsu e MMA ainda era uma coisa meio obscura. E o cara nessa época já era faixa preta. É, aí o Fábio. O Fábio Bombado, ele começou a jogar o The King of Fighters também, né? E aí ele chegou lá na locadora do Patita e colocou o Versus contra o Ribeiro. Beleza. Você imagina o cara gigante jogando contra o Ribeiro ali. Aí o Fábio Bombado, eu não sei o que é que ele tava fazendo, que ele já tava começando a ganhar do Ribeiro, né? Aí todo mundo lá, vai Fábio. Quando o Ribeiro se sentiu ameaçado, tentou logo um escorão. Tentou dar um escorão no Fábio Bombado, né? Aí esse bicho... Macho, não faz isso não. Aí os caras perguntando, não, Fábio, mas tu tá calmo. Tô calmo. Aí o Ribeiro deu outro escorão. Aí ele, baixo, não faz isso não. Aí ele continuou, né, jogando contra ele. E tinha uma sinuca lá no... tinha uma sinuca lá no, da locadora do Patita, que o pessoal jogava também, né? Aí o, no terceiro escorão que o Ribeiro deu, o Fábio bombado, porra, meu irmão, segurou-se na camisa do Ribeiro. Jogou ele. O azar do Ribeiro, ele nunca ia de camisa, hein? Nesse dia. Segurou na camisa dele. E aí o Fábio bombado, ele jogou o Ribeiro em cima da sinuca. Aí começou a peia entre eles dois. Pra você ter um embed como foi a luta, você imagina aquelas cenas do, deixa eu ver aqui o que, do Hermes e Renato, de quando eles vão botar uma mão de Pedro, uma hora pra outra o cara vira um boneco e começa a ser rebolado de um lado pro outro. Foi mais ou menos aquilo aí que aconteceu. Aí o cara, o Fábio Bombado começou a esmurrar lá o Ribeiro, tá? Aí, porra, meu irmão, tu vai continuar com essa porra aí? O cara trouxe pra fora do arcade a luta, velho. Foi o live action do The King, cara. A sorte do Ribeiro é que ele já era banguelo. Cara, mas aí o Ribeiro não defendeu sua honra, cara. O cara é... O único golpe dele era o meu irmão, mas o cara lutava MMA, mano. Naquela época o que dominava era o karatê, mano. Eu sei. Quando que o cara foi brigar que o Pablo pegou ele pelas pernas e rebolou pra cima, o cara não viu mais nada, mano. Escorão já não funcionava mais. E pra gente que tava assistindo era muito mais massa o cara ver aqueles golpes mirabolantes ao vivo, né, do que no arcade. Cara, até então pensava que era tudo falcatrua daquelas artes marciais, né? Bicho, tu falou do Clark, mano, o Clark foi fichinha perto do que o Fábio fez, mano, ali foi... O Fábio, ele deu uma chave de braço no Ribeiro, que puta que pariu, o Ribeiro não conseguiu sair mais não, mano. Cara, foi demais, cara, essa briga aí. Esse foi o Ribeiro voltou a jogar? Jogou não, perdeu a ficha, mesmo jeito. Mas no outro dia o Ribeiro tava dando escorão de novo. Só que ele deixou de camisa definitiva aí, depois dessa daí. Na época do lançamento do The King of Fighters 2000, eu me lembro que a primeira locadora que trouxe o The King of Fighters 2000 em Fortaleza foi a locadora do Tony, pra você ver a moral do cara. Pra você ver, né, que é o Tony, né, tem que ver isso. E aí, cara, começou aquele negócio de todo mundo querer jogar o The King of Fighters 2000, né? Eu me lembro que quando surgiu, no primeiro dia que o cara trouxe a máquina, os caras já tinham desabilitado a cula, já tava com os secretos tudo desabilitado. Veio o cara de outras regiões ali, o cara nunca nem tinha visto esse pessoal. Mas pra você ter uma ideia que tá em outros estados, você pensa que veio gente de todas as regiões, cara. Sul, Sudeste, Nordeste, todo mundo da cidade de Fortaleza se reuniu nessa pequena locadora. Mas e aí, o que é que vocês acharam do The King of Fighters 2000? Porque eu não consegui nem jogar, mas eu tava lá atrás da locadora, tava lotado. Eu nem vi a porra do 2000 ali. Lan House, diga-se de passagem, é o futuro de toda locadora. Ou não, né? Aquelas que não faliram se tornaram Lan House. O seu Milton conseguiu acompanhar essa transmissão, essa mudança, não, o seu Milton já tinha acumulado bastante capital na época dele, aí ele se aposentou, não precisou mais continuar trabalhando. Ele era funcionário público. Eu sei que o cara até hoje tá lá, tem... Eu já ouvi falar da lenda que ele ainda tem uma locadora ativa. Eu mesmo, a gente tem que marcar de lá, mano. Fiquei curioso pra ver essa parada aí. Também, tá, cara. Eu sei que de vez em quando eu pego um ônibus aí pra ir pra faculdade, eu topo com aquela velha Paratizinha azul passando ali na João Pessoa. Só fazendo um ponto aqui. As locadoras que vocês frequentavam, vocês já passaram em frente hoje? Não existe pra saber mais o que nenhuma é? Das minhas, não. Aliás, eu acho que não, porque eu me lembro que a última que eu tive notícia do Bell, ele tava vendendo os videogames e ia mudar. O Tony também mudou de ramo. Cara, quando o Bell quebrou, cara, eu fiquei em choque, cara, porque eu vi. Puta que pariu, cara. Eu não fiquei em choque não, porque eu era doido por um PlayStation, né? Ele tava vendendo no Price ali. E tu pegou um dele? Não, peguei não. O melhor dessa época aí era isso, né? Que as locadoras iam fechar e a negada se desfazia das coisas, vendia tudo, e aí era a hora de você se fazer. Mas tinha um detalhe. Porque o Bell ali tinha uma porrada de CDzão raro. Aí eu não podia comprar os videogames, mas eu comprei uma penca de CDs muito bons do Bell. Eu me lembro que tinha um jogo lá, o Kart, que eu rodava a cidade todinha e só tinha lá no Bell. Irado. Foi o primeiro que eu peguei. No dia que o Bell disse, vou quebrar, e eu, porra, Bell, não sei o quê. E o Kart, mano, R$5, valeu. Eu me lembro que eu comprei de R$5 também o Castlevania Symphony of the Night dele. Porra, eu tava atrás desse, bicho. Ele era clássico, porque era o japonês, né? Era a raridade o japonês. Era. Porque tinha mais itens e tal, não sei o que. Isso aí é porque vocês não conheceram. Vocês não chegaram a conhecer o seu Milton, porque lá os terceirizados faziam esse trabalho aí também. De venda clandestina. Esses terceirizados aí. Você não precisava esperar a locadora acabar pra conseguir, né? Você podia negociar ao vivo lá com o cara. que as locadoras começaram a mudar foi no PlayStation 2, né? Porque os jogos começaram a evoluir, não sei o que e tal. A galera começou a trabalhar, começou a comprar seus próprios videogames. Aí, surgiu o Counter-Strike. Agora o Counter-Strike aí foi um divisor de águas, viu, pra geração Lan House. Era essencial uma Lan House ter o Counter-Strike, né? Era, cara. Eu me lembro que o Theo, né, depois de ter virado amigo nosso, ter perdido várias fichas no The King, esse bicho entrou na onda de jogar o Counter-Strike. Desistiu do coisa, do The King of Fighters, foi pro Counter-Strike. Porque no The King não dava mais pra ele não, já. Mas eu me lembro, cara, que o Counter-Strike gerou um mercado tão absurdo que esse nosso amigo Theo, ele conseguiu erguer uma fortuna razoável, cara. O cara se estabilizou de vida. Foi. Os jogadores asilados lotavam na época. A hora na Lan House era um absurdo, porque não era quase ninguém que tinha. Tinha uma parada aqui pra você ter uma Lan House, tinha que botar ar-condicionado, tinha que ser uma coisa meio elitizada. E rendeu. Eu me lembro que na mesma época do Counter-Strike começaram a surgir jogos tipo o Ragnarok, esse Buu, Gunbound, uma porrada de jogozinho online, e que foi pra onde os gamers que eram mais hardcore foram se chegando. Mas a febre mesmo dos jogos online, eu acho que foi o Ragnarok. Hoje é o jogo mais jogado online. Por quê, cara? Quando começou o Ragnarok, ele tinha. Já tinha um. Eu acho que já tinha uns RPG, MMORPG, né? Que você jogava online, os macios. Tibia. Hã? Tinha o Tibia, mano. Ah, é? Tinha aquele outro também bem conhecido, que até um colega nosso é viciado nele, o Henrique lá do Empenho. Como é mesmo, Neto? É o. Ultimo Online. Ultimo Online, disseram que esse aí veio pra detonar o Tibia. Só que o Tibia, ele era aquele gráfico meio 8 bits, né? Oito, eu diria 4,5. Os ouvintes vão ficar ofendidos com isso aí, mano, porque tem muita gente que joga, Tofilho. Cada um tem seu filho. Que o Tofilho, que é um amigo nosso. O cara era tão viciado no Tibia de um jeito que o cara já tava andando igual os personagens do Tibia, já. Veio perdi lá. mas tinha esse lance também, mano, porque esses jogos mais pesados consumiam uma banda da velocidade. Aí vamos dizer, tipo, tinha um cara que queria ficar lá no bate-papo, tal, não sei o quê. Aí se tivesse tu jogando Ragnarok, a tua conexão tava numa boa. E a do resto da Lan House tava derrubada ali, os caras esculhambando e tal. Aí vinha o dono, irmão, o que é que tu tá fazendo aí, não sei o quê? Acabando. Eu me lembro quando o cara entrava na Lan House aí. Se você abrisse 3 páginas, amigo, você era fuzilado com o olho. Completamente. A negada ali no Ragnarok desesperado tentando matar os MVP. E você abrir a 3ª página de bate-papo. Era pedir pra apanhar. E o pior, bicho, que quem jogava Ragnarok naquela época, a melhor conexão que tinha era uns 300k. Ele falou agora de matando o chefe, mano. Quando tinha 2 ou 3 caras jogando um rag ali na locadora, dava um lagzão violento, mano. Foi aí que eu acho que começou a se desenvolver os jogos que eram em rede e que não precisavam de uma conexão na internet, né? No caso aí, o Counter-Strike, o Warcraft... Agora, eu pessoalmente, eu sempre fui mais o Ragnarok. Agora, em termos de você jogar em rede, o Counter-Strike, bicho, era muito massa, juntando... É, porque tinha uma hora que o cara não aguentava mais, e aquela conexão lenta, lenta, lenta, o cara tacava o Alt F4 e mudava logo aí. Mas eu acho que o Counter-Strike mudou a visão de jogo multiplayer, mano, porque você ficava jogando ali só com seus amigos... Ficava mandando aquelas mensagens de putaria e tal na tela, xingando. PS. É, cara, se... Tinha, hoje... tinha aquele velho lance do cara botar o nick. Eu, Miu, aí o cara de baixo, né, que era o nome do cara. Tinha aquela velha lenda do cara querer matar o outro na faca e ficar se gabando a semana todinha de que passou a manteiga no outro. Negócio de passar manteiga aí, né, do meu tempo, não? Era, meu, o cara matava o cara na faca, a locadora, a Lan House se levantava todinha, vixe, passaram a manteiga no ali, passaram a manteiga. Aí vinha a negada tudo pra olhar, pra ver se era verdade. Mas se hoje em dia o Call of Duty é um sucesso online, é devido ao Counter-Strike, cara, porque o sucesso mesmo desses jogos de FPS... É o modo multiplayer dele, né? Porque no Call of Duty, por exemplo, eu terminei de jogar o multiplayer dele, do Modern Warfare, e aí eu comecei a jogar online, cara. A diversão é essa. Você termina o jogo e jogar online, né? É o que eu acho que é o grande erro, a grande desvirtualização dos videogames de hoje em dia. Porque você pega esses videogames mais modernos, a meu ver, eles são computadores muito bem feitos e específicos para jogos. É a visão que eu tenho hoje desses videogames, que eu acho que descaracteriza. Vamos dizer, eu dava muito valor ir pra Lan House, jogar computador, Counter-Strike, e chegar em casa e jogar um PS2, jogar um Castlevania, jogar alguma coisa assim. Eu achava mais divertido. É por isso que eu não sou tão fã dessa de última geração aí de videogames. Eu ainda prefiro... Pra mim, multiplayer é aquele que você tá na Lan House jogando, gritando lá e tal, um esculhambando o outro. E até porque era bem mais divertido, eu acho que vocês já devem ter participado. Quem é que nunca participou de um corujão? Caralho, cara. Clássico. Era muito bom, muito bom. Porque na época da ascensão das Lan Houses tinha isso, vamos dizer. O cara que é gamer mesmo, ele não é muito sociável, né? Ele fala gritando... Fica xingando, endoidando sozinho. E as Lan Houses sacaram isso e desenvolveram os corujões. Que era tipo, você dava 5 conto e virava a noite na Lan House. Os caras fechavam a Lan House pra você. Quando e sua mãe deixava, né? Era, isso era traumático. Tive muitos problemas com isso. 2. Era muito triste você chegar no sábado de manhã e a galera contando do corujão de sexta-noite, como é que tinha sido e tal. Porra, mas pensei que isso só acontecia comigo, mas já tava me sentindo uma minoria. 1.500 mortes no Counter-Strike, o cara matou e você lá, só boiando. O cara com aquelas olheiras oniradas, né? Perdi essa, não sei o quê. Já tava amanhecendo o dia, o cara lá no... Macho, e o pior não era nem isso, cara. O pior é que a gente tinha um amigozão que era sem noção, mano, o João. E ele pegava uma grana. Ele mesmo, do bolso dele. Não sei de onde é que ele tirava o dinheiro, mas ele fechava a Lan House e chamava todo mundo pra ir de graça. Cara, mas ele passava a madrugada pedindo comida, pizza, churrasco. Isso tudo aí. Que entregasse 24 horas. Bicho, era uma farra nerd, mano. Cara, era... isso aí. Você imagina o tamanho ali do João. Como é que ele. Era só alternando aí nos jogos, né? Vocês pegaram a época também dos jogos de estratégia, Age of Empires, Warcraft. O primeiro que eu peguei de estratégia foi o Outlive Demo. Alguém chegou a jogar esse aí? Não. Esse jogo de estratégia, eu não jogava muito porque eu achava meio parado, não sei porquê. Mas o único jogo de estratégia que eu joguei realmente foi o Final Fantasy Tactics. Esse daí foi... Mas aí você tem que ver a questão do multiplayer. Era muito bom você jogar Warcraft ali na Lan House 2 contra 2. Tinha a questão do multiplayer, que era realmente divertido mesmo. Agora sim, na Lan House não. Agora o primeiro semestre que eu entrei na faculdade, meu amigo, era Warcraft no pescoço, mano. Era sagrado. Terminava a aula de 11, mano, até 3h30 da tarde, a negada fechava um laboratório da faculdade, porque na faculdade tinha um curso de jogos. Uhum. Sendo que os malacas lá do curso de jogos... Não ia pra aprender jogos, ia pra jogar Warcraft. O Dota, eu né? sei que... O Dota, o famoso Dota. O Dota. Eu sei, mano, que no começo eu não achava nem Warcraft muito bom, não. Eu ia lá pra estudar, realmente. Né, galera, vamos estudar. Eu falei, pera aí, mano. Jogar uma partida aqui de Dota, tal, te dou as manhas e tal. Eu sei que uma semana depois, mano, eu tava me lixando pra aprender. O cara tava jogando, era Dota, se ligando ali na jogabilidade pra ganhar campeonato e tudo mais. É, de jogos de estratégia, devido à quantidade de tempo seguida que eu joguei, eu acho que o maior que eu joguei, sem dúvida, foi o Dota. Eu sou mais puxado pro lado do Age of Empires, eu gosto muito desse jogo, inclusive até hoje eu tenho ele instalado aqui no meu computador, e eu jogo umas partidinhas de vez em quando. Vou instalar no meu, pra ver... É porque eu fiquei muito interessado quando... Lançou StarCraft 2. Ah, vou dar uma olhada nesse jogo aí, dar uma jogada pra comentar melhor sobre ele. Mas eu acho que o StarCraft 2 não é estilo Age of Empires, não. Ou é? É estratégia. É? Em vez de bonecos, você tem naves, né? Exatamente. Caramba, mano. Bem sacado. Cada nave tem sua função. Você tem a nave mãe pra cuidar. É bem bolado ele, Eu montei aqui na minha pauta uma listazinha de frases clássicas que você ouvia na locadora. Tá carridão, mano! Esse é o clássico. Baixinha também o... Bora trocar a fita aí? Uma outra era o cara, o dono da locadora chegava nas suas costas assim, dava aquela cutucada e dizia assim, acabou aí, hein? Isso daí eu acho que você era o poder. O cara se sentia poderoso era quando chegava na locadora, pisava, aí a galera tudo tinha aquela ação mecânica já de virar pra olhar quem era. Aí o dono da locadora perguntava, e aí, vai botar quanto tempo? Aí você dizia, deixa em aberto. Puta que eu já disse isso aí, mano. O cara ficava com o nariz lá em cima. O dono da locadora, puta que pariu, esse cara é o cara. E eu me lembro, mano, que isso era o terror da locadora, porque teve um tempo que a moda pegou, né? E o cara ficava naquela fila de espera, né, e ficava aquela coisa, o cara ia jogar meia hora e deixar em aberto, contando as meia hora. E às vezes o cara nem ia jogar esse tempo todo, mas o cara falava só pelo poder da palavra, o cara só tinha o dinheiro pra uma hora, mas dizia deixa em aberto. E a negada que ficava esperando. Esse e aí a negada que ficava aberto. Esperando era osso, né? Porque você perguntava, e aí, qual que tá mais perto aí? Aí o cara, rapaz, tá tudo em aberto. Aí o cara ia cutucar, o cara, ei, tu vai jogar quanto tempo? O outro, ei, tu vai jogar quanto tempo? O cara, rapaz, não sei não. Quando der vontade aí eu saio. Mas tem. Na época do arcade, que era o. Salva minha ficha aí. Tinha outra frase que era, então bota verso. Uma outra era no caso, né, quando o cara perdia. Aí, esse controle tá com defeito. A velha, dá pra jogar de dois? Outra também que era quando o cara perdia, o cara dizia assim, deixei. Então no auge, quando o cara perdia muito, né, via que já tava virando gozação. Aí o cara se lembrava daquele velho jogo que detonava aí, pô, bora jogar não sei o quê, bora jogar não sei o quê. É. Sai desse jogo aí, bora pro outro pra tu ver. Tem outra também que o cara fazia uma sequência mirabolante. Aí o cara que tava do seu lado dizia, ô, mentira, meu irmão! Mentira! Eita, isso aí até hoje é muito falado. A minha que é aquelas que eu já disse, né? Só o... Como é? Fora as que tu falou, que eu me lembro é só a deixa eu salvar aí, né? Quando o cara tava perto de terminar. Sempre o cara tentava filar, amarrar aqueles 15 minutos e tal, ver se colava, né? Agora, falar uma história aqui do... Aí no, na época do Super Nintendo, teve um campeonato do International Superstar Soccer, de Lax, no locadora. Nesse campeonato eu me inscrevi, né, nele. A gente tinha um cartucho do International Superstar Soccer. Beleza, começou o campeonato, eu fui ganhando as partidas e tal, não sei o quê. Chegou na semifinal, aí eu fui jogar contra um cara lá, um cara que até hoje eu vejo ele na rua, falo com ele e tudo mais. Mas e é teu inimigo? Não. Ele escolheu Super Brasil, que tinha no Dilax. Era aquele que tinha um Pelé, o Zico e os outros bugados, não? Era esse aquele cara mesmo. Era aquele que você pegava na tela de título e colocava cima, cima, baixo, baixo, direita, esquerda, B, A. Aí você escutava um latidozinho e poucos entenderão o que isso significa. E aí eu não sei o que foi que deu na minha cabeça, cara, que eu escolhi o Vasco pra poder jogar, né, contra o cara com Super Brasil. E aí eu levei uma pisa de 8-0, cara, na semifinal. Puta que pariu, matou. Eu não jogava, ficava traumatizado depois do Andes. Eu sei que mas tu continua torcendo pelo Vasco até hoje. Eu nem torço pelo Vasco, cara. Eu nem assisto futebol, mas eu não sei o que foi que deu na minha cabeça que eu escolhi o Vasco. Foi seguindo o velho lifezinho lá do time, né? É. O cara ia passando o que tivesse maior... Escolhi. O dedo. Sabia nem qual era. Relembrando aqui das frases que tu tava perguntando, frase eu não me lembro não, mas tem uma ação clássica do cara tá jogando aqui no Nintendo, aí acontece alguma merda, então o cartucho não pega, o cara tira aí, passa pra... assopra a fita. Quem nunca tirou, tá com aquela assoprada. Assoprar o Zinere, né? E quando não pegava, o pessoal ainda dizia que era culpa do assoprador, que não assoprou direito. Agora um lance também clássico de locadora, que tinha mais no começo, que vocês devem ter pegado também, é porque naqueles tempos ainda não existia o Kinect, né? Uhum. Mas o cara jogava se mexendo, não sei se vocês se lembram, que o cara ia pular e ficava com o controle assim, levantando e tal. Ou então o cara jogava o jogo de corrida e inclinando pro lado. Tinha uns que ainda defendiam a tese de que ajudava no jogo. Pois é, tem um colega nosso que ainda hoje joga assim, o Isaías ali. Ele jogando jogo de luta, cara, ele fica suado, mano, do seu lado. Cara, mas assoprar era clássico, assoprar. Não, assoprar e o pior que resolvia, né? Agora nessas histórias de locadora, tem uma história que é muito... Vai ser censurada no cash aqui. Era a história de um... Tinha na época da locadora do Theo, na locadora do Arcade, que ele tinha 97, andava dois doidão lá, que era o Marcin, que era o garotão lá, o melhor, e o Caixa d'Água. Caixa d'Água? É, se lembra? Caixa d'Água aí eu não conheço, não. Conhece, não? Caramba, velho. Defina aí o biotipo da pessoa pelo apelido. A história desse cara... Tinha a cabeça bem pequenininha, né? Era... ele usava boné. Mas eles dois, eles eram rivais, né? O Marcin e o Caixa d'Água. O pessoal parava pra poder ver os dois lutando e tal, não sei o quê. E aí eu não sei o que foi que aconteceu, que algum dos caras perguntou assim, mas por que teu apelido é Caixa d'Água? Aí o Caixa d'Água disse assim, não sei não. Aí o Marcin Gaiata, né? O bicho era... Ele disse assim, não, cara, a história do Caixa d'Água é o seguinte... Deram esse apelido a ele porque teve um dia que ele desapareceu quando ele era mais novo. E aí o pessoal tava procurando ele, já era tarde, não sei o que, o pessoal começou a procurar ele, ah, cadê o fulano? E aí, não sei por que que resolveram procurar o cara na caixa d'água da casa. E aí, encontraram o cara, disseram que encontraram o cara, dentro da caixa d'água, dando um... da caixa d'água. Que história é essa, velho? Aqui falou o babau para base. Não, mas não existe isso não. É mesmo, já, né? Terminou farretão. Tá mais nem gravando, né? Hasta la vista, baby.